Graça e paz, irmãos. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica, capítulo a capítulo. Isso é a forma devocional que nós temos realizado nos últimos 5 anos. Hoje nós vamos ler o capítulo 10 do segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 10. Ele não é o capítulo mais agradável para se ler, como tantos outros do Evangelho, por exemplo, ou da Igreja Primitiva e tantos outros, mas ele fala da infidelidade, eu repito, do povo de Israel, em particular do Reino do Norte. Para quem está começando a ouvir, nós já falamos que Israel se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul, e as consequências dessa infidelidade, dessa maneira equivocada de se relacionar com Deus. E essa maneira equivocada desembocou, culminou, chegou até a extinção do Reino do Norte. Só para você saber, essa extinção, essa mistura do Reino do Norte com outras nações e a perda da identidade de israelita, só começa a ter um avanço, um retorno, particularmente do Reino do Norte, depois da descoberta do DNA. Então, nós estamos falando de mais de 3 mil anos, porque agora quem tem dúvida acerca de ser israelita na sua origem ou não, tem feito exames de DNA para perceber, para descobrir se é israelita na sua origem, sua etnia ou não. Então, olha a consequência disso, uma consequência terrível. E para a nossa vida, isso acaba sendo uma lição, porque se no caso deles agora são 3 mil anos aproximadamente, como consequência dessa queda do Reino do Norte, para nós também essa consequência é mortal, e só que com uma diferença: nós morreremos e não adianta fazer DNA. Se morrermos sem a presença de Deus, seremos condenados ao castigo e à morte eterna. Por isso, eu estou lendo com vocês mais um capítulo. Outros capítulos ainda virão no segundo livro de Reis. Primeiro falando da queda do Reino do Norte, depois da queda do Reino do Sul. Então, isso tem consequências terríveis. Muito bem. Eu leio a abertura devocional enviada por uma equipe de pessoas dirigida, motivada pelo irmão Everson, da cidade de Atibaia, e logo em seguida farei a leitura do capítulo 10, segundo Reis, capítulo 10. Diz assim a devocional que eles nos enviaram: a união dos irmãos é agradável aos olhos de Deus. O salmista exclamou: Ó, quão bom e suave é viverem unidos os irmãos. É como óleo, é como orvalho. O óleo é terapêutico e o orvalho é restaurador. Quando os irmãos vivem em união, ali mesmo Deus ordena a sua bênção, a sua vida e a bênção para sempre. Por outro lado, o pecado que mais Deus abomina é o pecado de jogar um irmão contra o outro. Que possamos construir mais pontes do que cavar abismos. Que sejamos pacificadores, instrumentos de Deus para abençoar pessoas à nossa volta. Nos desejaram bênção e nós desejamos bênçãos a eles, aos seus familiares em todo o tempo. Vamos fazer a leitura? Segundo Reis, capítulo 10, diz assim o texto, falando sobre o massacre da família real de Israel, Reino do Norte. Acabe tinha 70 descendentes morando em Samaria. Geu escreveu uma carta e mandou aos chefes de Jezreel, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. E a carta dizia: Vós que tendes sob a tutoria os descendentes do vosso rei e que possuís carros de guerra e cavalos, uma cidade fortificada e armas, assim que receberes essa carta, escolhei o melhor e mais capaz dos descendentes de seu pai, e defendei a dinastia de vosso rei. Eles, no entanto, sentiram grande medo e comentaram: se dois reis não puderam resistir-lhe, como o poderíamos nós? E o prefeito do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram essa mensagem a Geu: somos teus servos, faremos tudo o que ordenares, não escolheremos rei algum, faze o que te agradar. Geu escreveu-lhes depois uma segunda carta em que dizia: se estais do meu lado e quereis ouvir-me, tomai os cabeças dos homens da família de vosso senhor, e vim de ter comigo amanhã, a esta hora, em Jezreel. Ora, os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que a carta lhes chegou às mãos, pegaram os filhos do rei e degolaram todos os 70, e pondo suas cabeças em cestos, enviaram-nas para Israel. Veja, irmãos, a consequência na vida da família, hein? Versículo 8. Veio um mensageiro e deu notícia a Geu. Trouxeram as cabeças dos filhos do rei, ao que ele respondeu: colocai-as em dois montes à entrada da porta até a manhã seguinte. Na manhã seguinte, Geu saiu e declarou diante de todo o povo: vós sois inocentes. Eu conspirei contra o meu senhor e o matei, mas quem degolou a todos esses? Sabei, portanto, que nada deixará de se cumprir da palavra do Senhor proferida contra a família de Acabe, porque o Senhor tem cumprido o que anunciou por meio de seu servo Elias. Em seguida, Geu exterminou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, como também todos os seus aliados, nobres e sacerdotes, sem permitir que ninguém escapasse. Veja a consequência do mal que Acabe permitiu lá no Reino do Norte, Acabe e Jezabel, a consequência para os seus descendentes. É claro que hoje nós não vamos imaginar as cabeças sendo cortadas e sendo levadas a nenhum profeta, mas esse texto anuncia a consequência na vida da família quando alguém que está imposto em posição de liderança na vida da igreja, por exemplo, ou do reino de Deus, acaba se tornando desobediente. A consequência é terrível. Versículo 12. Mais tarde, Geu partiu para Samaria e no caminho em Bet-Eked dos pastores, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e indagou. Agora já rei de Judá é reino do sul, né? Quem sois? Eles responderam: somos parentes de Acasias, estamos indo visitar as famílias do rei e a rainha mãe. Então, imediatamente, Geu ordenou aos seus soldados: prendei-os vivos. Foram apanhados vivos e degolados na cisterna de Bate-Eked. Eram 42 e nenhum foi poupado. Mesmo princípio, só que alguém que era aliado, rei de Judá, aliado do reino de Samaria, ou reino do sul, aliado ao reino do norte, também tiveram a consequência em suas vidas. Meus irmãos, o que estou querendo dizer com essa leitura bíblica? Mais uma vez, o mensageiro de Yahvé, escolhido para fazer a vontade de Deus, prefere dar vazão à sua própria natureza. Cuidado com isso. Se você foi escolhido por Deus, procure neutralizar interesses da sua própria natureza, já que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então nós temos que neutralizar isso, porque senão sofreremos as consequências e os nossos familiares também podem sofrer. Geu parece ter sido impulsionado mais pelo desejo político de manter sua posição no trono do Reino do Norte que pelo desejo de servir ao Senhor. Então nós percebemos o erro de Geu também, não só de Acabe, não só do Reino do Sul, mas também do próprio Geu. Nisso, ele se fez culpado de exercer o juízo contra Acabe em proveito próprio. É lamentável que, na prática, seja mais fácil para o ser humano gerar zelo pelas partes visíveis das ordenanças visíveis, das ordenanças divinas, perdão. Como? Que tipo de ordenança divina, você pergunta? Certos rituais, cerimônias e observâncias, ou seja, usos, costumes. É mais fácil gerar zelo por isso do que um zelo real pela parte vital da vida religiosa. A consagração, a comunhão, a missão sincera e íntima com Deus. Adorando o Senhor em espírito e verdade, como diz João 4:23. O clímax das maldições, segundo a aliança enumerada, você vai encontrar lá em Levítico 26, Deuteronômio 28, foi a expulsão de Israel de Canaã durante o reinado de Geu, o reino do norte. Experimentou o início dessa maldição a partir da queda do Reino do Norte, da queda posterior do Reino do Sul. Israel não parou mais de sofrer castigos, exílio, perseguição porque nem todos os líderes de Israel se colocaram a favor do reino de Deus, mas deram mais valor a coisas visíveis e ao interesse pessoal. Quando o interesse pessoal é maior que o nosso desejo de fazer a vontade do Senhor, a consequência é certa. Agora vamos falar da morte dos ministros de Baal. Versículo 15. Saindo dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro. Ele o saudou e lhe questionou: Teu coração é leal para comigo, da mesma maneira que o meu coração é para contigo? E Jonadab respondeu: Sim, ao que Gel retrucou: Pois então dá-me tua mão. Jonadab estendeu-lhe a mão e Gel fê-lo subir ao seu lado no carro que conduzia. Então disse-lhe: Vem, pois, comigo e observa o meu zelo por Yahvé. Olha a cara de pau dele, né? O Senhor. E o levou em seu carro. Entrando em Samaria, mandou matar todos os sobreviventes da família de Acabe em Samaria e os aniquilou. Claro que a solução melhor não seria essa, né? Exatamente como previu a palavra que o Senhor havia transmitido a Elias. Embora essa não fosse a melhor maneira, havia uma palavra profética disso, de que isso aconteceria, e aconteceu nesse momento. Vamos falar agora sobre a destruição do templo de Baal. Versículo 18. Geo reuniu, embora não fosse o homem mais consagrado do mundo, Geo reuniu todo o povo e declarou: Acabe cultuou pouco a Baal, mas Geo o cultuará muito mais. Por isso, trazei à minha presença todos os profetas de Baal, seus servos, seus sacerdotes, não deixai ninguém para trás, porquanto tenho grande e importante sacrifício a fazer a Baal nesse dia. Aquele que faltar sumariamente será morto. Contudo, Geu estava sendo irônico e agindo de forma dissimulada com o objetivo de exterminar todos os adoradores de Baal. Você me pergunta: Pastor, mas Geu era bom ou mal? E eu respondo: Era bom e mal. Bom naquilo que ele cumpriu da palavra do homem de Deus, como Elias e Eliseu, mas mal no sentido de buscar mais os seus próprios interesses políticos, e pseudo-religiosos do que o verdadeiro seguimento do Senhor. Tá bem? Versículo 20. Geu ainda acrescentou: Convocai também uma assembleia solene para Baal. E eles a convocaram. Geu enviou os mensageiros por todo Israel, e vieram todos os seguidores e adoradores de Baal. Ninguém deixou de comparecer, e entraram no templo de Baal, que ficou lotado. Olha só, lá em Israel, o templo de Baal ficou lotado de tantos sacerdotes, tantos representantes do culto a Baal. O pecado tinha se alastrado por demais em Israel. Versículo 22. Então Geu ordenou ao responsável pelas vestes: Traz os mantos para todos os ministros de Baal. E ele prontamente lhe trouxe. Em seguida, Geu entrou no templo, acompanhado de Jonadab, filho de Recabe, e declarou aos ministros de Baal: Olhai em volta e observai que não há nenhum servo de Yahvé aqui entre vós, mas somente ministros de Baal, lá em Israel, hein? No Reino do Norte. Eles olharam ao redor e não havia seguidores do Deus eterno, único, verdadeiro e real. mas só havia ministros de Baal. Que coisa lamentável. E eles se aproximaram para oferecer os holocaustos, os sacrifícios queimados. Entretanto, Jeú havia posto 80 homens do lado de fora com a seguinte ordem expressa: quem de vós deixar escapar da morte um só desses homens que eu vos entregar nas mãos, pagará com a própria vida. Assim que os ministros de Baal acabaram de oferecer o holocausto, Jeú ordenou aos seus guardas e aos oficiais: entrai e matai a todos, que ninguém seja poupado. Então eles o liquidaram ao fio da espada, jogaram os cadáveres para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Arrastaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo. Até o dia de hoje, esse local tem sido usado como sanitário, banheiro mesmo, sanitário público. Irmãos, então aqui ele cumpriu, repito, aqui ele cumpriu aquilo que Elias havia dito. Mas não perca de vista aquilo que nós mencionamos. Jeú também se deixou levar por cerimonial, por usos, costumes, ritos e essas observâncias, e não tirou do seu coração interesses políticos, interesses que comprometiam uma real, uma verdadeira adoração, como eu mencionei, João capítulo 4, os verdadeiros adoradores. Muito bem, agora, por que ele fez tudo isso? Para exterminar o culto, você pode dizer. Sim, para exterminar o culto a Baal, mas também para alcançar o reinado em Israel, particularmente no Reino do Norte. Vamos ver? Reinado e morte de Jeú. Para encerrar, foi assim que Jeú exterminou de Israel o culto a Baal. Contudo, Jeú não abandonou os pecados de Jeroboão. Vou repetir. Contudo, Jeú não abandonou os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que levou Israel a pecar, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Fez pela metade. Não dá para servir a dois senhores, a Deus e a qualquer outra divindade. Não é possível fazer isso que Jeú fez. Então Yahvé falou a Jeú: porquanto bem executaste o que é justo a meus olhos e cumpriste toda a minha determinação contra a casa de Acabe, teus filhos até a quarta geração se assentarão sobre o trono de Israel. Pelo bem que ele tinha feito, pelo cumprimento que ele realizou de metade da tarefa, de eliminar o culto a Baal, ele recebeu do Senhor essa garantia de que até a quarta geração permaneceria. O problema é que não ficou, ele não foi alguém que serviu somente a Deus, mas permitiu, ainda como nós vimos, que se prosseguisse, que prosseguisse, melhor dizendo, os pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Em suma, não é possível servir a Deus e a Mamom, a Deus e a Baal, a Deus e a qualquer outra divindade. No entanto, versículo 31, Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração segundo a Torá. Veja, o próprio texto é absolutamente claro. No entanto, Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração segundo a Torá. Torá é a lei de Yahvé, irmãos. O Senhor Deus de Israel nem se apartou dos pecados que Jeroboão induziu Israel a cometer. Líderes, sirvam ao Senhor de todo o coração. Irmãos, irmãs das igrejas, liderados, sirvam ao Senhor de todo o seu coração. Essa palavra, primeiro, é para mim, uma motivação para mim. Eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração. E na presença do inimigo, entoar louvores. Às vezes esse inimigo até está dentro de nós, né? Na presença dos deuses, a ti nós temos que entoar louvores. Para encerrar a morte de Geu. Por aquele tempo, o Senhor começou a retalhar e reduzir o território de Israel. O rei Azael feriu Israel em todas as suas fronteiras. Agora a consequência não é só mais para a família. Agora a consequência já é para a sociedade inteira israelita. O rei Azael feriu Israel em todas as suas fronteiras. Desde o leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade, conquistando da mesma forma, desde Aroé, junto à garganta do Arnon, até Bazã, passando por Gileade e as terras das tribos de Gade, de Ruben e de Manassés. Os demais episódios da vida de Geu, tudo o que realizou, todas as atitudes e façanhas estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Geu adormeceu com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoacás foi seu sucessor. Os dias que Geu reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Irmãos, irmãs, para encerrar essa devocional, Geu era um mensageiro do Senhor, escolhido para fazer a vontade do Senhor, mas preferiu servir pela metade, servir de coração dividido, preferiu dar vazão à sua própria natureza. Geu parece ter sido impulsionado mais pelo desejo político, talvez econômico, social, religioso, de manter sua posição no trono do Reino do Norte, que pelo desejo de servir ao Senhor de todo o seu coração. Nisso, ele se faz culpado, réu de morte, de exercer o juízo divino contra Acabe em proveito próprio. Irmãos, irmãs, é lamentável que na prática seja mais fácil nós todos, começar de mim de novo, seja mais fácil gerar zelo por coisas epidérmicas, por coisas aparentes, gerar zelo pelas partes visíveis da vida cotidiana, do que das ordenanças divinas, né? E aí nós cumprimos ritos, cumprimos cerimônias, cumprimos observâncias, temos nas igrejas usos e costumes, mas nosso coração fica dividido. É necessário que criemos um zelo real pela parte vital, aquilo que é da vida religiosa mesmo. Pastor, o que é da vida religiosa? Consagração total a Deus, comunhão com Deus e consigo mesmo e com os irmãos, e missão, isso é vital para a igreja. A comunhão sincera e íntima com Deus, adorando o Senhor em espírito e verdade. O clímax das maldições, segundo a aliança enumerada, foi a expulsão de Israel de Canaã, que Deus tinha dado quando eles saíram do Egito. Durante o reinado de Gel, o Reino do Norte experimentou o início dessa maldição que, se o Senhor nos permitir, nós vamos ler com vocês. Mas ele é muito importante, alguns detalhes muito, muito importantes para que nós não venhamos a errar nos mesmos erros e acertemos naquilo que Deus deseja. Que Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder vivificador do Espírito Santo, seja sobre nós. E sobre nós permaneça juntamente com todo o povo de Deus. E assim seja, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.